123-4-5, call 6-5-1-3-3-5, 6-5. 3290, tá mais ou menos o papel, pode confiar na informação? Confio. cima da pista 1-0, pelo X, tá tudo ok, né? Não, ele, pra gente, ele está inoperante, é porque a Infraero está fazendo manutenção nele. Ah, tá ok, então eu vou considerar, obrigado. Anyway, takeoff for you, 1090, visa. boa noite. Essa identificação veio de Latitude 2 para 2010 em Xim, Salvador, Amazonas, no Pará. contact with the center frequency 166.985. If unable, 1-3-3-9-9-6-5. Meio novembro, assiste, autorizando a minha área de colapso, 0, vento 0, 8, 0, grau, 1, 2. Bravo 8, contato com o nosso cozinha esquerda 36, emissor Reno 8 do sinal 95. Azul 4298, pouso autorizado, pistão 0, vento 080 graus, 129. Pouso autorizado, 7, regressa após o trabalho para o Gatar. Prossegue após o seu avião bom com o seu para o seu local. Direito, controle. Após a decolagem, mantenha a proa até 4 mil pés. Após, curva esquerda na mão. Decolagem autorizada, vento 090 graus, 12. Quando o colégio não saiu da pedra, eu tenho somente a prova de tudo. Eu estabilidade. Leve a 313, estação no marcador de terra, você está precisando de enviar o turno na noite do final de semana. Autorizado o CGM e o Amazonas para lembrar tudo. só que remete ao 09, autorizado no padrão que são 7, reporte na base. Autorizado o circuito padrão, reporte na base, valeu para o circuito. autorizado para permitir a pista 90, 20.080 graus, 129, ajuste 90. 0 0 5, autorizado para permitir a pista 90, 90, 0 5.